Velha da terra morena, pensa que é já lua cheia. Vela que a onda condena, feita em pedaços na areia. Saia rota subindo a estrada, ainda à noite rompendo o fém. A mulher pega na braçada, erva fresca, supremo bem. Canta a rola numa ramada, pela estrada vai a mulher. Meu senhor, nesta caminhada, nem me lembra do amanhecer. Há quem viva sem dar por nada, há quem morra sem tal saber. Velha ardida, velha queimada, venda fruta se queres comer. À noitinha a mulher alcança quem lhe compra do seu manjar, para dar à cabrinha mansa erva fresca da cor do mar. Na calçada uma mancha negra cobriu tudo e ali ficou. Anda velha da saia preta, flor que ao vento no chão tombou. No inverno terás fartura de erva fora, supremo bem. Cantarola tua amargura, manha moça, nunca mais vem.